Magnífico Ouro Negro. Tecnologia e eficiência digital. Quem tá solteiro, bota o bracinho lá em cima. Quem vai sair chapado pra cima aí? Quem é da paz, bota o bracinho pra cima. Que o gatão chegou. Ouro Negro. Bracinho pra cima, quem tá solteiro aí? Bora começar! Pra começar desse jeito! Todos os canhões! Canhões! Artilharia! E joga a mãozinha pra cima, joga tudo lá pra cima, joga tudo. Joga lá pra cima, joga lá pra cima. Um, dois, três, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Tu é piranha, tu é piranha. Tô comendo chicolé, tá comendo chicolé. Chicolé é muito bom, chicolé é muito bom. Tô comendo chicolé, tá comendo chicolé. Chicolé é muito bom. Bora que é o gatão e calma. People in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey. Shot, shot, shot. Vou pedir vantagem. Cheguinho, Lorinho. Alô, Cearazinho. Ai, ai, ai, ai, ai. Pegando o fogo. E o bracinho vai pra cima. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Cadê o Loló? Dá o Loló. Loló. Me dá o Loló. Cadê o Loló? Oi! Me dá o Loló. Bora brincar! Bora brincar! Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Cadê o Loló, Loló? Toma no baixinho! Bora! E aí, meu parceiro Léo, tamo junto! Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. O barrinho virtual da JCBG, Aposto Online, tá todo mundo com a gente. Batido, batido, batido. Ai, ai, ai, ai, ai. Dá de lá pra cima, dá de lá pra cima. Dá de lá pra cima, dá de lá pra cima, vai. Bora, Rose, Renato, Adriana e a Carla. Júnior Santos. A São Joaquim tá com a gente. O meu parceiro Luiz. Aqui tá chovendo e remangalejando. Chovendo e remangalejando. Aqui tá chovendo. Tá chovendo. Tô nem aí. Tô nem aí. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu vou. Hoje eu vou pro rolê. Ei, ei, ei. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar loucão. O meu parceiro Luiz. Do restaurante Bom Jesus tá aqui. Um abraço do Thiago. Thiago Farias. Hoje eu não quero voltar. Pra minha casa não. Pra minha casa não. Pra minha casa não. Hoje eu vou virar. Apaga, acende, apaga, acende, acende, acende, acende, acende. Galera do gelo, o Banana, o Cunhado, o Lucivaldo, o Leandro. Porque nós somos Ouro Negro e é bagulho doido. Bora, Black Shop. Tá de lá pra cima e a mulher que tá solteira. Tá de lá pra cima, já! Já! mas ela quer o seu momento. Ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gocê. Ela quer o seu gocê, a jogada na minha cara. Então vou ter que levar, a jogada na minha cara. Então vou ter que levar. E quem sabe fazer a garra da fera. Bota a mãozinha pra cima e faz a garra da fera. Faz a garra, ganha de cameta. Bota o bracinho pra cima, ei. Quem tem amigo viado, dá um grito aí pra mim que eu quero ver. Eu quero ver. Quem tem um amigo corno, aponta pra ele. E quem vai chegar em casa chapado, bota a mãozinha pra cima. Quem é da paz, bota a mãozinha pra cima aí. Mãozinha pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. E faz a garra, faz a garra, faz a garra, faz a garra, faz a garra. O bagulho doido em cameta. O Flaco melou tudo. E olha as garras, olha o bicho. Olha as garras, olha o bicho. Cuidado com a fera no escuro, ela é um perigo. Cuidado com a fera no escuro. O David, o Paulo, o André, o Zeca, o Wallace. A galera da Regional. Regional 2 lá no Jurunas. Galera do Mega Light também, obrigado. Perigo, cuidado com a fera no escuro, ela é um perigo. Ai, ai, ai. A minha também, boa nossa. O meu parceiro Maurício. Mauricinho, Rita, o Marivaldo, a Carla, o Bruninho, o Pichote, o Bichinho, o Gustavinho, todos estão aqui. Obrigado, obrigado. Você partiu meu coração, isso pra todos, não quero mais, não servi. Olha meu parceiro Marcelo! E de mão dadas não ia andar. Agora vejam só, o jogo virou, como esse mundo gira. Meu parceiro Paulo André. Toda a galera do Mega Light também está aqui presente. Obrigado, garoto! Que viria me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Diz assim pra mim. Agora vejam só o jogo. Tá uma loucura em cameta. Foi bitim, bitim. Como isso não contou. Joga pra cima, joga pra cima. Bora, Bia! O Elvio, o Topete, o Furaquinho da galera da aldeia tá aqui com a gente, obrigado! Valeu! Tu tá de cara trancada e eu já sei porquê. Mudou, soube quem era eu. Marcelo Rodolfo! Eu, da Fox Turismo, bora, Rodolfo! Claro que sou meu. Fechado com a fera, Boninho! Muito estranho, o Adriano que veio de Belém também pra curtir o carnaval. Aqui em Cametá, bora Adriano. Justifica essa tua atitude. Valeu! Agis como se eu tivesse outro alguém. E aí? Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Não se vai. Pode PSD. Todo mundo tem um passado. Me disse qual foi o pecado. Então! Amor não fica bem. Bora, gradiente! Não alivia! Não alivia! E toma de pressão! Toma, toma, toma, toma, toma, toma já! Vamos lá, Pedrinho! Vamos lá, Pedrinho! Ouro Negro! Você não sai daí e vem aqui. Pode invadir, pode chegar, pode ficar. Vai, vai, vai! No meu quarto, no meu abraço apertado. Duvido que você vai querer. Shop, tá todo mundo imenso aqui no Gatão, valeu! Então com meu nome, quando a gente fez Magnífico Ouro Negro. O vazio ficou, fingi não ouvir, não entendi. Ai! Não quis aceitar, você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri e senti essa dor, mas não vou chorar. Passando o Michelzinho do Caixa Baixa. Oi. Tá todo mundo em peso no negro hoje aqui. Você, e o caminhão veneno, veneno, veneno. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. Nunca mais vai lembrar. A Lúcia. Ninguém. A Daniela, a Sandrelli também. As gatinhas da primavera. Elas estão aqui no negro. Super Hot Baile. Ai, ai. Joga você pra cima, joga tudo lá pra cima. E só quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. E só quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. E só quem tá solteiro. Ai, ai, ai, ai, ai. Dá essa gude pra balançar, dali tudo. caqueado e fumo baseado. Só quem torce pro papão, joga a mãozinha pro céu. Só quem torce. Ai, galera do Paysandu, bota o bracinho pra cima aí. Joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro leão, joga a mãozinha pro céu. E a galera do leão, joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro leão, joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu. Pro céu, pro céu. É chope! É chope. Tel, tereu, tel, tel. É chope. Tel, tereu, tel, tel. É chope. Bota lá pra cima e dali no baixinho. Um, dois, três, nanachô! Que venha a chuva! Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Quem tu quer, maninho? Prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim. Batidão, batidão, batidão, batidão, já! Tá bom, dar o papá, papá, aí, aí, aí, aí! Ih, doido! Ih, doido! Vai, vai da fila, vem aonde cada vez. Vai, vai da fila e vem ao mar de cada vez. Cada vez no Lindão, cada vez. 006. E ali que tá tocando, vai da fila e vem ao mar de cada vez. Vai, vai da fila e vem ao mar de cada vez. Vai, vai da fila e vem pro dia. Com 3, com 6, 16, sei lá. A galera tá doidando. Quem é sincero e joga a mãozinha pra cima. Tem alguma mulher solteira hoje aqui? Bota a mãozinha pra cima aí. A mulher que tá solteira tá a fim de beijar na boca e ela veio pra arrumar o namorado. Bora, Paulo André. Ai, ai. Tá indo caqueando. Pra brincar. Pra sacudir. Um, dois. Sempre lotado, todo sabadão eu tenho que partir. Esse é o Negro Maluco. Ela rebola e eu dou bicada. E eu dou bicada. E eu dou bicada. Vai fazendo agarrada, fera! Bicada, ela ai, rebola. Ai, ai, ai. Família Mega Light, tá todo mundo em peso aqui. Tá todo mundo no negro. Hoje caminhão veneno aqui no Clube de Beach, valeu. Ai. DJ Lohan que tá tocando. É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte. Quem é que tem um amigo corno, bota o bracinho pra cima aí. Aponta pra ele se ele tá aqui. Aponta e fala assim pra ele, assim, assim, assim. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí. Aquele cara que é feio pra caramba, mas quando ele vara numa moto, meu irmão, o bagulho endoida e ele vai falar assim, assim, assim, assim, assim, ó. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força. O gatão vai botando, vai botando, vai botando, vai botando. Olha aí, Give Rex tá aqui, a gente também, obrigado. Bora, Eric, Fabrício, Elton. O Fuguinho também, a gatinha. O Beco, é Give Rex, valeu, tamo junto. Ai, ai, ai, ai. Dali lá pra cima aí, doido. Novinha, vem, novinha, vem, novinha, vem. Vem, deixa que ela vem, vem. Gravidade, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepita. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Gabriel comeu minha tia. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Patrãozinho. O raio, medalha, Gabi. Patricinha e o Jobson também. Dá-lhe pra cima, batendo na palma da mão. E joga o bracinho lá pra cima. E dá-lhe, pai. Tchá, tchá, tchá, tchá. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Já já tem o caminhão veneno. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz. Ouro Negro. Magnífico Ouro Negro. Toma, toma, toma, toma, safada, toma, toma, toma, safada, toma, toma, dona Maria, deixa eu namorar uma menina. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina não deseja o céu. E que lembra dessa aqui? Família Tribala, da Caixa Baixa, tá todo mundo em peso aqui. Valeu você! Vendedora oficial da marca Miller Jeans. Oi, senti. E aí? Eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco. Vou ficar maluco. Sem você, amor. O grande parceiro Léo também. Está. Ele tá aqui no gatão. Valeu, maninho. Ai. Sou teu homem e confesso todo dia. E te penso e não canso de te dar amor. Vai, eu enlouqueço, coração bate no peito. Só e sabe, vai cantar assim pra mim. Diz assim, diz assim. Ouro Negro e Cameta chegou. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Gatíssima Marcela também tá aqui. Só pra que lembra! Ouro Negro! Ele bichou Betel, Luiz Rex, Arnold Davidson, a Cledinha, o Jean, meu Ural também, valeu você, garoto! Só pra não se apaixonar, não se entregar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Eu sempre treinei meu coração pra fugir. A equipe Regi, o Flávio Lucival, a Iane, a Fabíola e a Dani também tá aqui. Mas veio você, a equipe Somos Poucos, mas Somos Loucos. É de Anderson, Anthony, André, Aldenil, Dão Pico e o Leandro também. Mas veio você pra me ensinar. E joga tudo lá pra cima e canta assim pra mim. E o quê? Na tua, que eu amo você, podem me prender. E o quê? Um, dois, três, agora! E joga essa mãozinha lá pra cima, dali, dali, na palminha, dali, na palma, e doido, doido, doido! Cima! Quando penso em lhe... Família Black Show também, eles que são do Ouro Negro, valeu! Eu me escondo de todas as formas. Eu não quero criar esperanças. Para DJ Giovanni! De pensar em você. É pancadão Prime, garoto! Meu casamento. E hoje ele tá com o gatão. Tiago Farias, traz e o Nana Show! Eu ainda amo muito você, muito. Eu queria tirar você da minha vida. Esquecer que um dia eu já te encontrei. Mas meu coração não quer deixar. Ele chama por você. Galera do Mega Light também. É seu nome que ele. Só valeu vocês! Mas como é que eu posso ser feliz? Se você não está aqui. Paulo André, o Urbe da Jornal está aqui em Gambetá. Bora, Paulo! Viviane Batidão, sucesso! DJ Betinho e... Bora, Paulo, bora, bora, bora, bora, já, já! Olha o coração, bora, mãos, letra! Wallace do Bad Star tá aqui pra gente, bora Wallace! Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Pra quem tá apaixonado! Tchau! Gatão Ouro Negro hoje aqui, junto com o Caminhão Veneno, passando uma festa bonita. Logo mesmo tudo sacudindo, sacudindo. Perfeitos momentos quando juravas amor. Que Cidade Nova, Willen, Daniel, Clebson, Leandro, a Giovanni Santos e a Ingrid também, obrigado. Te liga, não sei por que não atendeu. Diz. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão. Pera. Você me perdeu e agora chora. Vai. Bye, bye, meu amor. Chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar um novo amor. Estou cansada de sofrer. Agora! Daniel, Amari, vamos daí, fala de o mascote. Do Pop, o Alexandre, tá todo mundo com a gente tomando todos aqui. Galera do Águia de Prata também. Oi, Alexandre! Cadê o Jairzinho, hein, maninho? Foi muita onda naquele Réveillon, viu, velho? Mas eu não posso apagar o que aconteceu e esse sentimento que a gente viveu. Ouro negro! Ouro! As equipes fã-clubes, galera que se faz presente hoje aqui. Clube de Beat recebendo o Gatão e o Caminhão Veneno. E o DJ Thiago Farias. Thiago Farias. Já detonando. Michel, Thiago, Caixa Baixa. Quem tá solteiro, bota essa mãozinha pra cima aí. Se tem mulher solteira, bota a mãozinha pra cima e dá um grito aí que eu quero ver. Bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão. E a mulher que tá solteira, bota a mãozinha pra cima, batendo na palma. Bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão. Vai doida! Pra começar! Bumbo no chão, pra começar! Bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão. Explode, explode! E ela com o popozão. E o popozão no chão. O popozão. Mas eu vou falar assim: No chão. A mulher que não descer, não tem disposição. Vai! No chão. A mulher que não descer, não tem disposição. Vai! E aí, Sandrinha? E a Lari também, tá com a gente, obrigado! Tá todo mundo em peso! Com os terroristas! É pra sair do chão, é pra sair do chão, é pra sair do chão. Um, dois, agora! Droga! Nosso parceiro Matheus também tá ligado com a gente. E aí, Matheus? Ela vai falar assim pro Rodolfo. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vai! Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas que o Gabriel comeu minha tia. Eita, Rodolfo! Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. O Gabriel do Borel que comeu. E toma, toma! O Gabriel do Borel. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo. A mulherada vai enlouquecendo tudo hoje aqui. Tomo, tomo na pepeca. O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Pra quem gosta de fazer amor dentro do carro aí. Deixo você louca de vontade pra ficar comigo, te olho com... Bora, Alexandre, vamos junto, maninho! É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai ver. Tem que aumentar! Hoje vai ter ousadia. Muita ousadia! Dentro do carro, hoje vai ter... DJ Thiago Farias. Agora! Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Que isso? Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Uau! Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Já! Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. É o nosso gatão sagudido. Amanhã, segunda-feira, estaremos em Capanema. Terça-feira, tem o DJ Bruno Negro em Garapé-Biri. O bloco Mapa na VIP, tá todo mundo convidado. Senta, senta, senta, senta, senta. Cheiro de perfume bom. Ei, tu tá na gaiola. Cheiro de marala boa. Ei, tu tá na gaiola. Cara malandra jogando. Ei, tu tá na gaiola. Os amigos faturando. Ei, tu tá na gaiola. Tanto que ele prendeu. Joga pra cima! Aquela boca. Quem não tem hora pra chegar em casa aí? Eu que deixa lá de boa pra dançar na pista. Entre quatro paredes. Pela família da fumaça também, Beni. Marivaldo e a Carla também. E ele perdeu. Aí, garoto! Já! Agora é tudo meu. Seu coração não faz tum-tum. Agora ela só bate com bumbum. Seu coração não faz tum-tum. E agora ela só bate com bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. E a sua dama, a Fabiola, o Negão. Ai, droga. A dama Yureli, tá todo mundo com a gente, obrigado. Ai, droga. Vou mandar cintão, ó. Pega, pega, não se apega. Toma, toma, na pepeca. Pega, pega, não se apega. Toma, toma, na pepeca. Pega, pega, não se apega. Toma, toma, na pepeca. Falando e aí? Da minha vida, criticando as minhas com você não tá me ajudando, só se complica. Quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima. Diz pro espelho é tchau, pra inveja é tchau. já fui, bye bye. Os perrequetes já. Bora, gradiente, não alivia, garoto! Já fui, já fui. Nossos amigos Daniel e a Bia. Os perrequetes. Bora, TG! Pra ainda já, já. Já fui, já fui, bye bye. Os perrequetes já. Pra ainda já. Tá ligado, né? Pra começar e joga pra cima, pra cima, pra cima. Todo mundo tá presente querendo ver tu mexer o bumbum. Vem chacoalhando, vem chacoalhando. Avisa importante. Agora baixou o somzão do caminhão veneno. Bom, é. Enquanto isso, a fera vai detonando. Já botando pra cima. Vem chacoalhando, vem, vem. Vem chacoalhando, vem, vem. Vem chacoalhando, vem, vem. Deixa eu dar uma conferida na sua bunda. Dá uma sentadinha, sua maluca. Faz o que eu pedi sem reclamar. Hoje eu quero ver tu chacoalhar. Vem chacoalhando. Vem chacoalhando, vem, vem chacoalhando, vem, vem chacoalhando, vem, vem. Chacoa, chacoa, chacoa, chacoa, chacoa. Bora que o gatão chegou! Estamos em Cametá! Hoje no bloco Melodura e claro, a gente vai só começando e fazendo assim, para dançar! Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou do tolo, tô... Ai! Comigo meu cavalo ligeiro. Equipe Torna Alco, Davidson, Claudiano, Jean, o Luiz e a Ana também. Obrigado, obrigado. Tá todo mundo no gatão. Eu não quero dinheiro, eu só quero você. Eu só quero você. Eu só quero você. Ai, ai, ai. Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro. Eu só quero é você. Nosso parceiro Luiz, do restaurante Bom Jesus, para Luiz! Sempre que a gente vem aqui em Cametá, o cara nos recebe muito bem. Obrigado, meu parceiro! Família da Fumaça, BN, o Marivaldo, a princesinha Carla também daqui, um abraço! Ai, ai, ai! Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada. É só aquecimento, já já tem muita pressão! Muita pressão! Precisa ir pra... Não sei porquê. Você me dá atenção. O grande parceiro Léo. Ele troca o bichinho aqui, vem de Belém. Segue por a gente, obrigado, garoto. Eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, nem tampouco de engenheiro. Eu não tenho dinheiro, só trago comigo. E eu sou caro ligeiro. Ouro negro. E disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro. Eu só quero é você, eu só quero é você, eu só quero. A música aqui não sai da mente da galera. Ai, ai, ai. Olha o swing do GD. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é... Linde. Tá passando, Alexandre. Galera do Águia de Prata tá aqui comigo. Obrigado, Boninho. Aqui. O nome dela é... Ouro Negro. Eu me encontrei ela... E amanhã estaremos em Capanema. Mas ela faz umas paradas. Essa fera. Deus de jeito, Ouro Negro. Você... Vem, garapé. Vai ser muita onda! Ai, ai, ai! E aí? Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, mas peraí. Passando o Romário também, obrigado a você, garoto! É da sua conta, que é tá que todo mundo fazendo. Em peso no Ouro Negro! Ai, ai, o nome ai! É Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. Eu poderia ser. vamos quebrar. É o ouro negro e o caminhão veneno. Vai jogando essa fusão. Logo Belo Duro hoje aqui recebendo. Vai jogando essa fusão. O nosso gatão. Batida, disputando essa já todo mundo vai fazer a garra da fera. Vai sentir a pressão do animal. Maracujá. Paredão dos maracujá. Ó. Oh. Paredão das primas. Batido paredão. Todo mundo com nós. E aí? E vai jogando, e vai sentando. Vai de Irmandade, Jeguinho Lourinho, Alô Cearazinho, você também. Valeu! Eu disse vai ficando e vai jogando, e vai sentando. Eu disse vai, vai ficando, proposão de Rafinha e Renatinha. Pediu pra parar, parou! Ouro Negro! Uma das minhas preferidas. E o gatão detonando. No começo eu entendia, era só cama, não tinha. Tiago Farias. Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela. Tô passando o bike também, obrigado você. E a gente foi se envolver. Olha a Black Shop, tá no circuito. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo. Tem que dividir seu corpo da sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. É o assim do meio atrás da outra. Tem que dividir seu corpo da sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante. E joga tudo, vai, vai, é vai. Assim, amiga Marcela também está aqui pra gente. Um abraço pra você. Aqui, DJ Thiago. Ouro. Atenção, domadores. A água aqui na minha boca, com a sua boca, me ama de verdade. Uma dessa saudade, menos briga e muito mais amor. Bora, Brenda e o Paulo André. A água aqui na minha boca, com a sua boca, me ama. Valeu, garoto. Verdade, uma dessa saudade, com menos briga e muito mais. Os corações apaixonados, vai. DJ Thiago. DJ Thiago Farias. Não tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno. Ouro Negro. Negro. Até o garçom. Olha meu parceiro Paulo André, tamo junto, garoto. Tamo junto. É que agora só penso em você. Não é que eu esteja apaixonada. Eu tô falando sério. Ô, minha irmã, ajude o Dieguinho. Mas se você quiser. Rafinha, o Lourinho será. Dormir de conchinha, nem pisar em festa. Deus me livre. Posta foto juntos, os contatinhos já era. Deus me livre. Mas e o gordinho? Eu tô com prazer. Gordinho gostoso. Vier meu coração. Pra sua amada. Lá em Belém, né, gordinho? Eu tô com prazer. Se vier meu coração, te espera. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Vamos brincar de amar. Pra quem tá apaixonado? Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar. Somente eu e você. E aí? Meu amigo Ronaldo também. Grande parceiro Léo. É o DG. Tá todo mundo em peso aqui no gatão. Valeu, maninho. Essa aqui, ó. Alta aí, Playboy. E aí? Só pra quem tá apaixonado vai curtir assim. Os melhores lançamentos. Cicatrizou, mas tá doendo por dentro. Diz. Se não me aliviou, posso fingir que... Mas os seus olhos não escondem de ninguém. Vai. Foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela. Aqui somos pouco, mas somos menos. A galera aí, o Edson, Antônio, Andréia, Alda Hilda, o Figo, Leandro, a Raíssa. Tamo junto, viu, Murilo? Me diz como é que faz pra esquecer aquela nega. Logo, Melo, tudo! Sai da minha cabeça. Me diz como é que faz pra esquecer aquela nega. Aquela nega. Mega Pá, Augusto, Bob, Alexandre e Valente tomando todas ali, maninho. Alça e plebe. restaurante Bom Jesus. Esse aqui é o cara, moleque. Aqui com a gente. Bora, Luiz! Mas a doendo por dentro. Você não aliviou. Posso fingir que estou bem, mas os seus olhos não escondem de ninguém. Foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela. A língua dela é melhor do que Nutella. Desculpa, mas eu não vou achar o traço bicho. Diz assim pra mim, vai! Ela liga, me diz como é que faz pra esquecer aquela liga. Peça bonita hoje aqui no Clube de Bichi, recebendo o nosso gatão Ouro Negro e o Cabilhão Veneno no Bloco Meloturo. Vai seguir, tá? A gente curte assim. Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei. Quem tá apaixonado, bota a mãozinha pra cima aí. Bota essa mãozinha pra cima que eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. E a boca calou, mas tô vendo que tem gente apaixonada. Hoje aqui, hoje aqui. E aí? E vai na fé, aposta nela que ela é. Só vocês! Uma menina. A paz que eu peço, aquele vinho do bom. A taça não merece, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. E aí? Vamos pular. A paz que eu peço, aquele vinho do bom. A taça não merece, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. E daí que é nosso primeiro encontro. Hoje te beijo e pronto. Pediu pra parar, parou! Vai dançar um pouquinho assim, bora! Manda! Agarradinho, vai! 07. E agora? Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real. Quando tocou seus lábios tiram. Meu parceiro Léo, tamo junto! E aí, Henrique? Olha a Black Show também por ali. E se eu vou me entregar numa noite que jamais vai esquecer, você existe. Eu ai. Vou pegar, e o meu coração vai ser só seu. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. E aí, a minha linda bela. Bora pra gente. Faz tanto tempo que eu não sei. Hoje tu tá que tá, viu, filhão? A minha linda Cinderela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda bela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda Cinderela. Ai, ai, ai, ai. Detona desse jeito. Agora. Você é seu príncipe outra vez. Você e eu vai dar retro. E o gatão Sagugino, meu parceiro Alexandre. Galera do Águia de Prata por ali. Esse é o som, meu bem. DJ Rebelde dá um show. Bora, Giovanni! Pra cima, garoto. Príncipe negro, sim. Príncipe negro, sim. Galera do Águia de Prata! Dois daqui. Príncipe negro, sim. Diz! DJ maluquinho e seu batidão. Não, ai, eu voltei. Manda 007. Mais um, mais um! Essa música é muita onda, velho. E agora? Só foi chegar no nosso apartamento e visualizar o estrago que você deixou. Cadê o meu violão na parede que era minha companhia? Até isso você levou. Tiago Farias. Eu sei que o que... Magnífico Ouro Negro. Errei, mas não devia ter falado pra você. Era pra ter deixado... Tá no Burugu, Júlio Gatão e Tiago Farias. No chão, botando pra cima. Pra você. E aí? Você levou a geladeira e o fogão. E levou, Giovanni? Fala, Rodolfo! Cadê teu parceiro, Rodolfo? E o fogão, minha TV. Acabou, amor. DVD, levou nossa cama, não deixou nada. Até o cobertor você levou. Banda 007. Pra maltratar os corações. Isso é sempre bem, vai. Não fala. O meu coração volta pra mim. Amigo Mike Abado, Supremo Móveis. Deixa aqui carente nessa. Cara que patrocina o Águia, tá aqui pra gente. Alexandre e toda a galera, valeu, maninho. E aí? Eu lembro a primeira vez que pra você me entreguei. Paulo André! Juro, foi amor. Tudo foi amor. Um abraço pra Fabiana, ela que acabou de chegar. Alô, Fabiana! E agora me deixa pra trás. Juro, foi amor, tudo foi amor. Bom, pelo amor de Deus. Não foi paixão, não, não, não. Nem ilusão, não, não, não. Foi amor, foi amor. Yeah. Não foi paixão, não. Dançando agarradinho. Foi amor. Foi amor. Oh, oh. Mais uma! Ah. E aí, parceiro Luiz? Esse aí é parceiro nosso, maninho. As paredes rabiscadas com o giz de cera. Mudou de tal maneira. É o Luiz do restaurante Bom Jesus, maninho. Já não é a mesma. A gente já não dorme mais a noite inteira. Na mesa tem dois copos e uma maca. Bora, meu parceiro Luiz! Restaurante Bom Jesus! Obrigado pelo carinho, pela moral, meu parceiro! Sinta-se à vontade aqui na fera, um gatão é seu, maninho! Tem um pinguinho de gente correndo. Oi? Na sala. Com o sorriso banguelo, eu não quero mais nada. Sabe aquele amor que se multiplica? E aí? Quem nunca sonhou ter... Meu amigo machado, bem Giovanni, Giovanni, lá de Benfica, maninho, aqui pra gente, com a gente, Giovanni. Retornada, mulher maravilha. Sabe amiga Fabiana, que já chegou por aqui, né, Paulo André? Fica. Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém, ou melhor ainda, ter do lado a mulher maravilha. Toda a família Mega Light, já tá aqui! Meu amigo Marcelo também, lá de Marituba, segue pra gente, bora Marcelinho de você! Agora está no ar e vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e encanto até o olhar. Bora, Paulão, bora, Paulão! Irei esquecer e vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e encanto até o olhar que nunca mais poderei. Bora, Grandinha! Olivia, garoto! Nosso parceiro Paulo André, bora Paulo André! É que te procuro em tudo que faço. Vê teu sorriso em todos os lábios. Em outros olhos o teu olhar. E a tua voz me dizendo te quero. Amigo Henrique, obrigado a você também. Você não quis... Tá todo mundo em peso aqui, vale o garoto, vale o garoto. Te juro que vou cantar com toda... Tiago Farias. Ouro Negro! Aqui. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Essa é tua, Paulo André. Obrigado, maninho. Valeu. Oi. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existe. E você? Você? Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre, pra sempre. Pra sempre amar. Você me perdeu. Não deu valor em mim. Passando o David, um homem do Mega Light. Valeu, garoto. Não vou mais chorar. Meu parceiro Luiz. Restaurante Bom Jesus. Não. Esse é parceiro, moleque. Antônia Marques, o Leandrinho da Cine também, valeu! E senti teu coração palpitar. Bora que é o gatão, ouro negro, detonando assim. Que se algum dia um sonho acabar, eu te prometo te reconquistar. Ser o melhor de tudo que eu vivi. Ser tudo aquilo que esperei pra mim. Que se algum dia um sonho acabar, eu te prometo te reconquistar. Eu vou pedir pro papi todas as canções que um dia eu fiz pra ti. Vai e segue em frente sem olhar pra trás. Família da Boaça. E leva os sentimentos. Tá todo mundo aqui no Gato Ouro Negro. Eu, Mário Aro e a Carlinha também. Obrigado, garoto. Só digo. Vai e segue em frente sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que eu te dei. Eu fico aqui lembrando. É Marquinhos, é Marquinhos. Luquinha e a sua primeira dama Yelma também tá aqui com a gente, obrigado. Logo mais também tem um caminhão veneno. Enquanto isso, o gatão vai detonando. Between the setting rules and the bells, prehistoric garbage truck and the city to the train. Echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. Most of the seconds, most of the boys, I'm only taking calls to come. I don't know how it happened, it all took place so quick, but all I can do. Cidade Nova, eu, Daniel, Clebson, Leandro, a Giovanni Santos e a Ingrid também, obrigado!